juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando pirote, curtindo na balada, rodando pirote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando pirote, curtindo na balada, só dando pirote, você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gel, tomando sirope, curtindo na balada, cara de mal, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gel, tomando sirope, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Bravo, e amor não é brincadeira. Bruninho do Comércio. Como é que é? O chacadinho vai. Júnior do Comércio, diversas marcas. Portal Avis.com, o site mais badalado do Pará. Organização é. Naldo e Eder. Esse é o som que tá tocando na Bahia. De verdade. Ah. A turma da pregadeira aí, Eder. Jamuri soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Jamuri soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Jamuri soca, e soca, e soca, e soca, e soca, e soca. Jamuri soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo. Soca vem morder o meu umbigo. Quero morder de noite, ela não se aquieta. A muriçoca vem e vem morder na minha perna. A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. A muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. Promoções. Sabe aquela menina sentada ali, tão desconfiada com um olhar inocente?